alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Saudou a Maria o anjo Gabriel. Ela foi proclamada cheia de graça por ser uma pessoa completamente aberta aos dons de Deus, que derrama seus favores sobre todos. Faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. No entanto, nem todos acolhem como bênçãos aquilo que gratuitamente recebem a cada dia. Graça é puro dom, não fruto do nosso merecimento, mas da bondade de Deus. Por outro lado, só pode ser cheia de graça a pessoa que corresponda a esse amor infinito com a abertura e o comprometimento total de todo o seu ser. Assim, a graça de Deus pode permanecer e irradiar em cada qual, da mesma forma que plenificou a vida de Maria e segue hoje transbordando de seu ser para todos aqueles que suplicam sua intercessão. É por isso que ela é invocada como Nossa Senhora das Graças, ou medianeira de todas as graças. Ela pôde experimentar a plena presença dele de uma forma singular, e por estar tão junto de Deus, ela quer que todos os seus filhos e filhas experimentem também a graça da presença dele, que nos enche de alegria. Cada pessoa que se dispõe à devoção mariana como um caminho de proximidade ao Criador, experimenta esse cuidado da Mãe de Jesus e nossa. Foi assim que, em 1830, Catarina Labouret, uma noviça das Filhas da Caridade, em momentos de intensa oração e de imenso desejo de ver a Mãe do Senhor, pôde conversar com ela por duas vezes. Na primeira vez, Maria estava sentada na capela e a noviça ajoelhou-se diante dela, cheia de alegria, e com as mãos sobre o colo da Virgem Santa, ouviu dela, entre outras coisas: graças serão derramadas sobre todos, grandes e pequenos, especialmente sobre os que as buscarem. Meus olhos estarão sempre sobre ti. Em outra ocasião, também em oração, na mesma capela, a noviça Catarina teve uma visão de Nossa Senhora repleta de importantes simbolismos para a fé. Maria estava de pé sobre o globo terrestre, com os braços estendidos para baixo, irradiando fachos de luz em direção à humanidade. Em volta de sua cabeça, como uma auréola, apareceram estas palavras: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora pediu a Catarina que fizesse cunhar medalhas reproduzindo o que ela estava vendo e garantiu-lhe que muitas graças seriam derramadas sobre quem as usasse e confiasse sinceramente na sua materna intercessão. A consolação que a jovem experimentou naquele momento foi enorme. Comunicou então a visão que tivera a seu confessor e, após algum tempo, conseguiu que fossem cunhadas as primeiras medalhas. Naquela época, havia uma grave epidemia de cólera na França e, segundo a tradição, graças à fé no Deus da vida, à confiança filial na Mãe do Céu e ao uso da medalha, muitos se curaram da doença, o que fez seu uso se propagar e esse sacramental se tornar conhecido como Medalha Milagrosa. Nessa medalha ovalada, a Virgem Maria é representada esmagando a cabeça da serpente e tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esses símbolos evocam a vitória dos servos de Deus sobre as forças do mal contrárias ao seu reino, conforme se lê tanto no Gênesis como no Apocalipse. De suas mãos abertas, saem raios de luz que simbolizam as graças de Deus que se derramam sobre o mundo através da intercessão de Maria. Em volta dela estão escritas as mesmas palavras da visão, invocando essa intercessão. No verso da medalha aparece bem no meio a letra M de Maria, sobre a qual se apoiam a cruz e um travessão, evocando a centralidade do mistério da redenção, celebrado no altar da Eucaristia. Abaixo, há dois corações, um cercado de espinhos, representa o Sagrado Coração de Jesus, símbolo do infinito amor com que Ele assumiu nossos sofrimentos. Outro, traspassado por uma espada, representa o Imaculado Coração de Maria, sempre unida a seu Filho, mesmo na hora decisiva de sua paixão e morte na cruz. Por fim, 12 estrelas emolduram esse conjunto, simbolizando novamente a vitória do povo de Deus sobre as forças da morte. Os devotos de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa sabem que a Boa Mãe sempre intercede junto a Deus por seus filhos e filhas e rogam, confiantes, pedindo-lhe as graças para bem caminhar, construindo desde já o Reino dos Céus. Ó Maria concebida sem pecado, roga por tuas filhas e teus filhos que anseiam pelas graças de Deus. Hoje são outras as epidemias que assolam nossas vidas. Miséria, violência, desrespeito à dignidade humana, falta de sentido para a vida e tantas outras que tornam as pessoas deprimidas e fechadas em si mesmas. Intercede por nós junto a teu amado Filho, Nossa Senhora das Graças, e derrama os dons de Deus sobre nós para que, cheios de alegria, transformemos nosso mundo.